tatuagem aí, rapaz? Essa tatuagem aqui é minha. Você colocou ela por quê? Porque eu quis. Mas tem uma razão. Ninguém coloca uma tatuagem, mas simbolizando o quê? Que você é ladrão ou porque você gosta desses números aí? Porque eu dou valor em número. 1, 5, 7. Que onda é essa, mano? Esse bicho carrega a luva do cara, mano. Tá preocupado com a prisão? Mais ou menos, eu não vou mentir, mais ou menos, né? Que ninguém não sabe o que vem daqui pra frente, não. Tem uma filha, é? É, 2 meses.